E aí, mano, firmeza? E aí, andou sumidão, hein, mano? Tá sumidão, hein, mano? Mas por que não trombou mais ela, não, trota? Ah, trombei, mano. Só ilusão pro meu lado, hein? Sai fora. Ilusão por quê, mano? Ah, mano, só atrás do meu lado, por isso que eu fiquei de boa e vou ficar pampa agora. Mas qual é que é a fita? Ó, só vou falar pra você a minha história, tá ligado? Onde é que eu conheci ela, tá ligado? Mas diz aí então, aí fala aí pra nós aí. Aí, mano. Tô ligado, hein, mano, você andou muito com ela, hein, cara. Eu a conheci no clube aos 16 de idade. Fui apresentado a ela por amigos de verdade. Nunca anotei, mas foi inesperado, eu me apaixonei. Ela era branca, cheirosa e linda. Foi que eu percebi que ela me alucina. Combinei para nos encontrarmos outro dia. E logo a encontrava nos lugares que eu ia. Do meu lado ela estava sempre. Comecei a vê-la frequentemente. Nos bares, nos clubes, em todas as quebradas. Aonde eu ia, ao meu lado ela estava. Arma infalível contra a tristeza. Varanda madrugada, olhar estrelas. Homem perfeito era o que eu sentia. Amor verdadeiro igual não existia. Eu na dela e ela na minha. A todos e a família eu não dava a mínima. Estava bem, não pensava em mais ninguém. Mas só pensava nela na noite, no vai e vem. No vai e vem vou, no vai e vem estou. Não se ligou, se afundou. Paixão estranha que me atraiu. O que vou fazer se ela me iludiu? Paixão estranha que me atraiu. Mas o que vou fazer se ela me iludiu? Paixão estranha que me atraiu. O que vou fazer se ela me iludiu? Paixão estranha que me atraiu. Mas o que vou fazer se ela me iludiu? Meus pais não apoiavam o nosso encontro. A cada contato com ela meu corpo pegava fogo. Minhas mãos tremiam, meu coração batia forte. Sem ela prefiro a morte. Ao sentir seu cheiro até ficava tonto. Pra tê-la ao meu lado eu enfrentava todos. Meu amor agora se tornou obsessão. Por ela eu mato, roubo, brigo, viro cão. A todos a quem eu apresentava. Todos dela pode crer que gostava. Queria saber da onde eu conhecia. Da onde ela era ou da onde ela vinha. Não digo nada, esse é meu segredo. Não adianta perguntar o lugar ou o endereço. Eu com ela passava noites em claro. E no outro dia eu percebia que estava um trapo. Puta, mano, hoje tô um trapo estragado. Gastei tudo o dinheiro que eu tinha ontem, ó, mano. Paixão estranha que me atraiu. O que vou fazer se ela me iludiu? Paixão estranha que me atraiu. Mas o que vou fazer se ela me iludiu? Paixão estranha que me atraiu. O que vou fazer se ela me iludiu? Paixão estranha que me atraiu. Mas o que vou fazer se ela me iludiu? Mas isso me deixava feliz. Por quê, mano? Porque eu sabia quem era o dono do meu nariz. Passei semanas juntos dela e fora de casa. Foi que minha família preparou uma emboscada. Disseram que ela estava em casa me esperando. Corri até a minha casa notando que tinha alguma movimentação diferente. Mas não interessa, como amor estarei sempre. Entrei em casa e dois homens me agarraram. E para muito longe de meu amor me levaram. Hoje faz 9 meses que afastaram de meu amor. No começo foi difícil controlar a dor, mas percebi que foi melhor pra mim. Pois com ela estava procurando o fim. Estou agora numa clínica para drogados. Graças a Deus estou quase recuperado. O nome dela de minha mente sairá. Pois seu nome, mano, pode acreditar, é cocaína. É cocaína, cocaína, cocaína, cocaína, é cocaína. Deixa eu envolver. Paixão estranha que me atraiu. O que vou fazer se ela me iludiu? Paixão estranha que me atraiu. Mas o que vou fazer se ela me iludiu? Paixão estranha que me atraiu. O que vou fazer se ela me iludiu? Paixão estranha que me atraiu. Mas o que vou fazer se ela me iludiu? Ai, mano, por causa da cocaína, vendi meus bagulho tudo. Carro, minha casa, perdi meus amigos, até minha família se afastou de mim, ó, mano. Aí, quero mudar de vida, não quero isso pra mim mais não, ó, mano. Só quero uma ajuda aí, ó.